Mariana, tenho andado a reparar em ti. Estás tão calma, nada te irrita ultimamente. O que se passa? Ah, é verdade. Cada dia que passa, sinto-me mais calma. Uma paz interior incrível. Já tentei tudo, mas estou cada vez mais bem, física e mentalmente. Precisava de algo que acabasse com este bem-estar que sinto comigo mesma, assim como tu. Simples! A solução que precisas está em Stress for the Best! E resultados incríveis! Stress for the Best. Disponibilizamos tratamentos eficazes. Limpeza facial, borbulhas irresistíveis. Tratamento pérola negra, realça os seus pontos negros. Massagem com as nossas ervas especiais, ortigas. Altere-se completamente com o nosso tratamento sonoro à base dos melhores sons para exaltar os seus nervos. For the best. Be invaded by a stress fest. Gostava de ter um fabuloso T2 duplex num condomínio com jardim exterior próprio? Pode ser melhor. No caso, sem portas e sem janelas, temos casas com áreas amplas, sem hall de entrada, sem quarto, sem suíte com roupeiro e sem casa de banho completa. No momento em que entramos em casa, parece que tudo se transforma. O condomínio oferece os seguintes serviços: piscina coberta aquecida, sauna, campos de jogos, sala para festas, zonas verdes, vigilância 24 horas, corte de ténis, zona de lavagem de carros, garagem, arrumos. E embora não exista um condomínio, prometemos oferecer qualidade de vida. As oportunidades são de quem aproveita. Contacte-nos já. As nossas casas não incluem portas, janelas, teto, paredes e chão. Aproveite! Espelho meu, haverá alguém mais bela do que eu? Achas mesmo que vou dizer o nome de 9 mil milhões de pessoas? Ei, não estresses. Vem conhecer o novo espelho Specco. O espelho que mostra apenas aquilo que tu queres ver. Dirige-te rapidamente à loja dos espelhos e adquire já um Specco à tua medida. Specco, um amigo para a vida. Indesejados, não quer engravidar? I know the end is near. Tá farta dos desagradáveis e tradicionais métodos contraceptivos? Pois bem, dirija-se à farmácia mais perto de si e compre o novo e mais recente supositório retal contraceptivo. Composto por glicerina, anti-inflamatório, que hidrata as mucosas, sem qualquer tipo de efeito secundário. A sua forma de administração é simples e não sobrecarrega o estômago. Basta aplicar no seu cavitário retal, que o próprio supositório se adapta autonomamente ao seu formato. Basta introduzir um por mês e terá todo o prazer sem se preocupar com as consequências após a atividade sexual. Já pensou nas vantagens que isso traz? O medicamento dermatologicamente testado e recomendado pelos grandes ginecologistas em Portugal. Devido ao fato de possuir componentes anti-hemorroidais e a sua grande elasticidade. Quanto menor o tamanho do supositório, maior é a sua ação. Medicamento contém também um aplicador devidamente esterilizado e lubrificado de modo a não haver contágio com qualquer tipo de micróbios. Medicamento sujeito a não receita médica, limitado ao estoque existente. Também disponível supositório de aloe vera. Oh, que tranquilidade. Isto está ao seu alcance com o comprimido Mute, que lhe permite não ouvir nada durante 2 horas. E durante essas 2 horas pode estar certo que não terá que ouvir a sua irritante sogra, o ladrar do cão do vizinho, a criança a chorar, as reclamações da sua mulher. Porque este será o seu tempo, o momento só para si, o momento Mute. Não é um tédio ouvir o seu papagaio dizer sempre a mesma coisa, ou calado? Não gostaria de impressionar os seus amigos com o papagaio a falar diferentes idiomas? Está na altura de melhorar as habilitações linguísticas do seu papagaio. A missão da nossa escola é proporcionar o melhor ensino do seu animal. E se for das 10 primeiras pessoas a inscrever-se na nossa escola, tem a oportunidade de ganhar 2 aulas de canto para o seu bichinho. Brisbane Language School for Pets. Aceitamos qualquer animal. Inscreva-o já ligando 400-400-400. Bye! Ao Firro da Zee! Problemas com varizes? Vergonha de andar de saias? Dificuldade em olhar para os seus membros inferiores? Fique descansada. Há uma recente descoberta que elimina as varizes sem deixar marcas. Gelaki é a nova pasta de dentes que, com uma utilização em movimentos circulares fortes nos dentes, permite a dissolução das nossas queridas e indesejadas varizes. Vergonha, racha os colãs e dirijas à farmácia mais próxima. Gela aqui a feminidade em si. Loindel, Bobidi Loindeio. Está cansada dos problemas familiares, no emprego e na vida pessoal? Já tentou tudo, mas acha que não há solução? Nós temos o remédio fatal para as suas preocupações. É muito rápido e eficaz. Temos uma deliciosa tablete de chocolate crocante, recheada de cianeto, para tomar em qualquer altura. Uma saborosa tablete com cacau e pepitas de amêndoas que irá trazer a paz à sua vida. Thank you. dormir quando quiser. Ao derreter na boca, fará com que morra imediatamente. Não espere mais. Alivie-se dos seus maus. Ligue agora 606-888-122 e verá que não se vai arrepender, porque sabe mesmo, mesmo bem. Faz com grado o teu paladar. Experimenta a sensação única da última coisa saborosa da vida. E se ligar agora para encomendar, poderá receber gratuitamente uma caixa de bombons recheados para toda a família. Too late.